corpo tá no chão. Não tem motivos pra sorrir escutando tiro de canhão. Corpos metralhados esperando a perícia. À noite vários tiros e sirene de polícia. Quem não morreu tá vivo, mas pura sorte. Dava pra ouvir eles falando knock talk. Chacina, tráfico, não vão fazer mais nada. Só vem pra conferir mais o corpo na calçada. Quando vão fechar inquérito, procura logo noia. Vê se tem alguém, foi no chiqueiro e leva embora. Em vários quadros tá pintado a nossa dor. Ninguém pinta de branco o sangue do sequestrador. Os becos tá cheio, overdose de bate. A mídia filma aqui pra mostrar nossa imagem. RG rasgado, boné amassado. Puxa o DVC, aí cuzão tá espirrado. Envolvido em assassinato, 30 cara por semana. Depois na televisão quem mata mais leva fama. Faz acerto pela frente, dá tiro por trás. Depois na televisão paga de santo e pede paz. Ganha promoção, prender no pai de família. Até os times da quebrada tão chamando de quadrilha. Afogar no barril, toma choque antigo. Fuzila, queima roupa e fala na troca de tiro. É foda, ladrão, rio de sangue na rua. Mata na frente da sua mãe e depois pede desculpa. Enfia agulha no seu dedo, dá choque na sua rola. Toma surra de frio de manhã, sem roupa, pilantragem, sabotagem. Dinheiro é no instante. Hoje na moral tem senhor traficante. Chutam a sua boca e pisam na sua cabeça. Não leva mal, senhor, aqui é o Cerejeira. A roupa cinza mata, São Paulo aqui tá o canhão. Matraca na tua cara, paz tá dentro do caixão. A roupa cinza mata, São Paulo aqui tá o canhão. Matraca na tua cara, paz tá dentro do caixão. Foi um prazer de cê ver o moleque morto. Mutila seu corpo, zoa os moleque do mundo louco. Invadir a favela, zoar a molecada. Mostrar para as crianças o poder da quadrada. O tamanho da sua força trazendo divergência. Um ser humano sem mente, sem consciência. Como se fosse a besta, vem botando terror. Invadir a favela, o rolo compressor. Eu sou trabalhador, vítima do seu ódio. A minha mente parece uma bomba relógio. Espera da hora certa para explodir. A minha poesia forte pode te atingir. Para de entrar pra dentro do barraco e colocar o terror. E forjar no tráfico, impressionar várias famílias com a cena macabra. Zoar a molecada, enamorar as matracas. Fabricação de horror, a mutilação. Porque tudo que cê toca traz destruição. Trilha sonora da noite é barulho de botos. PM de a pé procura da maloca. E a favela se cala para poder ouvir. Fala, teu mano na cabeça, filho da puta, vai porra. Ninguém sabe quem é quem, quem é herói ou vilão. Não pega a pega da favela, só decepção. A roupa cinza mata, São Paulo aqui tá o canhão. Matraca na tua cara, paz tá dentro do caixão. A roupa cinza mata, São Paulo aqui tá o canhão. Matraca na tua cara, paz tá dentro do caixão. Eric Doce, Alcateia, Leste, Sul, favela. A verdade dos loucos aqui deixou sequela. Lembro dos enquadros dos mano forjado, dos parceiro que não voltou e hoje é sete palmo. A vida é assim na rua, morador a rua. Escuto meu verso, meu protesto, a verdade insulta. Despreparado, treinado pra voltar terror. Não esqueci daquele dia, quase me matou. Itaquera, Guaianazes, quebrada, sofrida. A violência impera, estressa na volta e na ida. Marca filmada, 5 da matina, esquina. Lembrava ontem, rajada, e hoje eu tô na mira. Silêncio assombrava a lua, tipo apagada. E ele perguntava de onde eu vim, pra onde eu vou, qual quebrada. Vindo do estúdio, indo pra casa, Eric 12. Faz favor, tira a mão do meu iPhone. A roupa cinza mata, São Paulo aqui tá o canhão. Matraca na tua cara, paz tá dentro do caixão. A roupa cinza mata, São Paulo aqui tá o canhão. Matraca na tua cara, paz tá dentro do caixão.